vision grows, I can't turn my back. I can't live like that anymore. So we branch it out, trying something new. What am I to do? I'll figure it out. And can I be here? The only person living who gets no fruit of the tree. And who could live with me in high fidelity? Change, I get left behind, losing all my mind. I'll figure out. And as I tumble down to the depths below, there's some flowers growing there. Body of Song, marcou em 2005 o reencontro com Bob Mould através da Cooking Vinyl, foi High Fidelity e Circles. We'll be right back. Ordem Absoluta, os dois títulos para Body of Song, álbum de 2005 de Bob Mould, High Fidelity e Circles. Convosco até às duas antenas da Best Rock. Terça a sábado, meia-noite, duas. Como às vezes sucede na segunda Wardlobe de sexta para sábado, na Rebelde. Recordações, neste caso, antecipando uma, The Sound Missiles. Rock FM, soltas da Wardrobe, neste caso, recordação para os saudosos The Sound e Missiles. A hora é do Lobo. Danko Jones vem do Canadá. E é sempre a abrir. Well, you in the act with a brat from your workstation. Used to baseball bat and now it's in the litigation. O novo álbum está a chegar, não tarda nada. Chama-se Sleep is the Enemy. Toma atenção, isto é rock do bom. Danko Jones, Sleep is the Enemy. Aprovado. Best Rock FM. Best Rock FM. Na hora do ovo, duas horas de rádio com vistas largas. bem longe das promessas do álbum inicial. Este é o modo do terceiro, chama-se Supernature, assinado Goldfrapp, Ride a White Horse e Let Me Take You. Soltas para a Hora do Lobo. Antenas da Best, até às duas. Just let it. o genérico Employment, assinado Kaiser Chiefs, marca de maneira inigualável a produção musical de 2005. Foram três temas nas soltas do Hora do Lobo para Caroline, Yes, Every Day I Love You Less and Less e Born to Be a Dancer. títulos nas soltas da War de Lobo, neste caso entregues a Nine Inch Nails, mais uma vez o single The Hand That Feeds, All the Love in the World. Do tema Radio, Hora do Lobo, antenas da Best Rock FM, terça a sábado, meia-noite, duas. A Hora do Lobo, duas horas dedicadas à surpresa, à descoberta, ao estar, alternativos. Olá, nós somos os Squeeze Displease. Estamos aqui na Montra Nacional. Todos os dias, às 9 da noite. Best Rock FM. Terça a sábado, meia-noite, duas, na Best Rock FM. os containers da Best Rock, como é hábito, entre a meia-noite e as duas de terça a sábado. Regresso a dois títulos, Wrong Baby e Losing Myself, o projeto Colder e o último álbum do genérico Heat. And Colder para outros soldados da Wardlobe, Tom Vack e os certos de We Have Sound, Nothing But Green Lights e On The Road. Ouvi dizer que andavas perdido,

Without Gravity são dois títulos nos soltos do Hard Wall para o álbum Tenderfoot na Coogan Vinyl, Beautiful Sun, agora e há pouco Waterfall, Without Gravity. de experimentarmos outro título, Everyone is Totally Insane. Vamos, de qualquer modo, saltar para um dos mais habituais na Hora do Lobo. Trata-se do último Dandy Warhol's Auditorium, or Warlords of Mars. Por aqui, Holding Me Up.